a você que está me ouvindo nesse exato momento. Deus te abençoe, que você tenha muita paz, saúde e bênçãos na sua vida. Eu, você e quem está aí do seu lado, louvado seja seu santo nome, Senhor. Nos ilumine com seu manto sagrado, abençoando as nossas vidas. As nossas vidas. Vidas que vêm, vidas que se vão, vidas que pela sua vida são cheias da unção, vidas que uma vez na vida irá refletir que o seu caminho é o melhor a se seguir. Mesmo com tanto sofrimento e meio à dificuldade, tanta desunião, tanta desigualdade, tenho motivos de sobra apenas pra agradecer a quem me deu a vida para todos nós viver. Vidas que estão no crime, vidas que estão nas drogas, valorize a sua vida, não jogue ela fora. Quando o Senhor bater na porta do seu coração, se você abre ele entra e sua vida é salvação. Satisfação poder falar isso pra você, segura na mão do Pai e juntos vamos vencer. Amém, Senhor. Segura na mão do Pai e juntos vamos viver. Vidas que estão presentes na sua palavra, vidas seguindo em frente na caminhada, vidas sentindo a presença do Senhor, vidas por ti dedico todo o meu amor, vidas Senhor sempre vou agradecer, vidas em ti encontro forças pra vencer, vidas por ela eu sempre irei lutar, vidas unidos iremos te louvar. Vidas que estão presentes na sua palavra, vidas seguindo em frente na caminhada, vidas sentindo a presença do Senhor, vidas por ti dedico todo o meu amor, vidas Senhor sempre vou agradecer, vidas em ti encontro forças pra vencer, vidas por ela eu sempre irei lutar, vidas unidos iremos te louvar. Quando nasce uma vida, a vida renasce. Quando se vai uma vida, restam apenas saudades. A sua vida é apenas uma passagem. Viva a vida, respeite a vida, respire a vida. Não apenas a sua, mas sim as nossas vidas. Senhor Jesus, a minha vida a ti pertence. Ó meu Senhor, no seu caminho eu sigo em frente. Objetivo traçado e muito bem encaminhado, guiado pela luz do Pai, ou iluminado, abençoado, sentindo a paz no meu coração, iluminado, distante do mundo da ilusão, vivendo a vida lutando para ela mudar, vivendo a vida por ela eu vou te honrar. A vida tem cada coisa, muita gente vira herói, talvez você venha a ser um, depende do que você constrói. O seu herói joga com a 10, com a 9, com a 7. O meu morreu por mim na cruz, sem iPhone, sem iPad. Uma coroa de espinhos, pregos cravados nas mãos. Ó mestre, todo o meu louvor, honra, glória e gratidão. Motivos, mil motivos em sua vida irei viver, longe do vale da sombra da morte. A cada amanhecer.